horizonte surge uma luz que me diz que já vou chegar ao lar, com brilho intenso que ilumina o céu. Vem me despertar, pois já vem o sol. Jesus me chama. Vai se espalhar.